bom dia, Whisky Juliette Mike, informando o término do reboque na posição 05. Sente, bom dia. Congonhas 360, VP Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, série da Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5035. Podia repetir a primeira, copiei 1335. 1251. 251, 1335, Recife, 817. botar 3601 para o pushback acionamento. 3601 autorizado, chame para o táxi. Para táxi, 01.